amigo ouvinte, amigo internauta, estamos de volta aqui com o nosso Juntos na Web. Tudo de bom para você, você que está conosco aí, né? Você que está aí no nosso aplicativo, você que está no nosso site, no site da Rádio Ônibus, está curtindo a programação da Rádio Ônibus. Muito obrigado, viu? Você que está ao vivo também na nossa live, no nosso Facebook, você que está curtindo a gente, é muito bom ter você comigo aqui, tá legal? Juntos na Web, você, a gente fica juntinhos aqui tocando muita música, muita matéria, muita coisa legal que vai rolar para você continuar rolando no Juntos na Web, né? A gente apresenta sempre aqui esse programa maravilhoso, o Juntos na Web, toda semana para você. Forte abraço para todos que estão conectados, para todos que estão mandando mensagens para a gente. Você que está ao vivo comigo aqui através do nosso aplicativo ou do nosso site, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 16 99182 1468. Se você está ouvindo a reprise do programa, né, também pode mandar a sua mensagem, que depois a gente vai responder para você, vai tocar sua música. Peça a sua música, fique por aqui pelo Juntos com Juntos na Web. Forte abraço a Henrique Estrada, forte abraço a todos aqueles que ajudam a fazer da Rádio Ônibus a sua melhor companhia, tá legal? Então você fica com a gente aí, ó, lembrando, tá? Você que é comerciante, você que tem o seu produto, você que tem o seu comércio, você pode anunciar com a gente aqui na Rádio Ônibus, viu? Faça como tantos que anunciam com a gente e coloque o seu produto aqui, ó. A gente vai com certeza fazer um arranjo legal para você, né? Bolar um texto legal do seu produto. Vamos colocar o seu produto em evidência, né? O meu companheiro José Rodrigues sempre costuma dizer: o que não é visto não é cobiçado. Então vamos colocar o seu produto em evidência aqui na Rádio Ônibus, aqui no Juntos na Web. Vamos tocar o seu comercial, vamos passar o seu comercial aqui no Juntos na Web. Tá bom, galera? Quem vai cantar pra gente agora? Paulinha Fernandes. Paula Fernandes canta A Paz Desse Amor. Na hora que você canta aí, deixou Paulinha, de lado aquele essa meu música abraço, eu ofereço a minha querida esposa Preta, né, que tá lá na sintonia. Fiquei Juntos chão. Na Web e você. Vamos ficar juntinho? Vamos nessa. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo, e a nossa vida tá em jogo. Eu te falei que é hora de você vir me dizer que você tá de volta, e é bater a porta e se arrepender. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso. Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse. Eu esperei que você voltasse pra nós. Voltar pra dizer que me ama. Não dá pra viver sem a paz desse amor. Voltar pra guiar o meu caminho. Prometa que não vai me abandonar de novo, que agora vai cuidar melhor de mim. Desse amor, na hora que você deixou de lado aquele meu abraço, e a relação foi pro espaço. Fiquei sem chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava aí dentro do seu coração. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso. E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso. Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse. Eu esperei que você voltasse pra nós. Voltar pra dizer que me ama. Não dá pra viver sem a paz desse amor. Voltar pra guiar o meu caminho. abandonar de novo. Que agora vai cuidar melhor de mim, deixa amor. O nosso amor. Deixa amor voltar pra guiar o meu caminho. Prometa que não vai me abandonar de novo. Que agora vai cuidar melhor de mim. Prometa que não vai me abandonar de novo. Que agora vai cuidar melhor de mim. Deixa amor. Juntos na web, você cantou Paulinha Fernandes pra gente, A Paz Desse Amor. É, música linda, né? Música romântica, cantada pela nossa grande Paula Fernandes, voz maravilhosa, grande artista Paula Fernandes, né? Gente, olha só o destaque da semana, mais um destaque da semana pra você aqui, ó. A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinha, que é do PR, né, deixou na madrugada desta quinta-feira a cadeia pública José Frederico Marques em Benfica, na zona carioca, né, zona norte carioca, em cumprimento a uma decisão do TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O tribunal acolheu o recurso da defesa e substituiu a prisão de Rosinha, investigada por corrupção e financiamento ilegal de campanha, por medidas restritivas, recolhimento domiciliar noturno, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair da capital fluminense. Rosinha deixou a penitenciária carregando um ventilador de chão e foi acompanhada pelo advogado Carlos Azeredo e pela filha, né, a secretária municipal de desenvolvimento, emprego e inovação, Clarissa Garotinha, do PRB. Justiça que eu preciso, mas a de Deus não falha, afirmou ela, né, a Rosinha. Que coisa, né? E olha só que interessante, hein, gente? Olha só, uma coisa interessante aqui, ó. Tá difícil ser governador no Rio de Janeiro, viu? O pezão que se cuide quando ele deixar o cargo, pois olha só. Ele pode ter o mesmo destino aí desses três, né? O Sérgio Cabral, Antony e Rosinha Garotinhos, os três presos. Só que agora a Rosinha saiu aí, mas tem que tomar cuidado aí, viu, pezão? Toma cuidado porque a coisa tá feia, né? Como diz aquela música sertaneja, a coisa tá feia. Por falar em sertanejo, lembrando que na terça-feira a gente tem aqui o Amor à Terra com os nossos amigos JP e Paulo César tocando o melhor da música sertaneja, tá bom? Quero dar um recadinho pra vocês aqui, repetindo, um recadinho que eu já dei do Natal Solidário, viu, gente? Olha, é tempo de compartilhar e agradecer. Por isso nós temos que expandir a nossa alegria. É uma festa que será realizada no dia 16 de dezembro, a partir das 9h30, lá na Rua Bem-Aventurado. Tem uma, foi no Venara, na Vila Missionária. Quem mora na Vila Missionária ou região conhece bem essa rua, né? Então será feito lá uma ação social. A Márcia Nunes, o Fernando Nunes, a FIA, várias outras pessoas que estão sempre ligadas a essas ações sociais, com certeza estarão ajudando no evento. E elas pedem também que a gente ajude, viu? Se você tiver condições de doar um brinquedo, né, em bom estado, ou novo, ou em bom estado, vai ser muito bom para presentear cada um número maior de crianças lá, tá certo? Então não percam essa ação solidária, o Natal das Crianças, o Natal Solidário de 2017, na Rua Bem-Aventurado Teófilo Venara. Tá? Você entra na rua, você vai ver que a rua vai estar fechada, com certeza, que lá é uma rua de lazer, e eu tenho certeza que vai estar fechada, e a criançada vai se divertir muito lá. É muito bom, né, a gente ter esse tipo de ação aí, que deixa a criançada feliz e nos deixa feliz também. A gente fica feliz em participar e fica feliz também em doar o que a gente tem, né? Vamos ser solidários, gente, vamos ajudar pessoas que não têm como ter um Natal feliz, ter um Natal feliz com a nossa ajuda em 2017. Juntos na web e você, Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia, Rádio Ônibus Internacional. Minha escolha faz a diferença no trânsito. No mês de novembro, sempre no terceiro domingo, celebramos o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Ele foi criado em 1993 pela Road Pace, uma organização do Reino Unido para lembrar as vítimas dessa tragédia em todo o mundo. Desde então, a Road Pace e as organizações parceiras realizam essa mobilização em várias cidades no mundo. Em outubro de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas fez um chamamento aos Estados-membros e também à comunidade internacional para celebrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito. A intenção é chamar a atenção da sociedade para a dor que envolve a perda de alguém querido tão inesperadamente como num acidente. Além também de enfatizar a necessidade de desenvolver programas de apoio às vítimas. De acordo com estudos da ONU, morrem a cada ano mais de 1 milhão de pessoas em acidentes de trânsito em todo o planeta. Lembre-se, minha escolha faz a diferença no trânsito. A sua, a nossa escolha faz a diferença no trânsito, né? E como é bom quando nós temos pessoas conscientes no trânsito. O trânsito seria muito melhor se nós tivéssemos consciência realmente na hora de dirigir um carro, né? Seria tão melhor. O trânsito fluiria melhor, os acidentes com certeza diminuiriam. Tudo isso se você tiver aquela consciência. Sentou lá, né? Sentou no carro, está dirigindo, presta atenção, viu gente? É sempre bom a gente ter consciência. Juntos na web, você! E agora é hora de língua portuguesa, dicas fáceis para você. Na dica fácil de hoje, vamos resolver uma questão simples. Quando escrever mal com L e mal com U? Essa dúvida, embora pareça simples, ainda insiste em perturbar muitas pessoas na hora de escrever um texto. A dica fácil é que você precisa saber somente que mal com L é contrário de bem e mal com U é contrário de bom. Portanto, quando for escrever, basta analisar o contexto da frase. Por exemplo, na frase hoje eu não estou bem, estou mal, o mal, que é contrário de bem, é escrito com L. Na frase o ladrão não é um homem bom, é um homem mal, o mal, contrário de bom, é com U. Gostou da dica fácil de hoje? E lembre-se, hein? Pesquisa e conhecimento, o caminho do saber. Foi aí então a nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje. Semana que vem tem mais, né? E lembre-se, se você tiver uma dúvida da língua portuguesa, algo para perguntar para a gente, você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 16 99182 1468. Pode ser através do e-mail também, que é o programa juntosnaweb@hotmail.com, ou pode ser através do aplicativo da Rádio Ônibus, né? Você entra no menu, procura lá onde tem um espaço para você mandar a sua mensagem de voz ou a sua mensagem de texto, e você escreva ou diga para a gente qual é a sua dúvida da língua portuguesa, tá legal? É, exatamente. Se você está ouvindo a reprise nesse momento do programa, pode mandar a mensagem da mesma forma que a gente durante a semana vai receber, né? Vai tratar com muito carinho e vai responder a sua pergunta aqui durante o Juntos na Web. Legal? É, e se você está ao vivo com a gente agora, mande agora a sua pergunta, que de repente já respondo agora mesmo. Vamos abrir aqui mais um espaço da língua portuguesa para atender você, ouvinte da Rádio Ônibus, tá bom? Vamos dar um giro pelos clubes. Vamos começar falando do Palmeiras agora, né? Vamos falar do Palmeiras. Já falamos de Santos, já falamos de São Paulo, agora falamos do Corinthians, agora vamos falar do Palmeiras. Olha, além da despedida de Zé Roberto, o jogo da última segunda-feira marcou a última aparição de Alberto Valentim como técnico do Palmeiras. O interino, que recebeu um convite para voltar a ser auxiliar de Roger Machado em 2018, foi defendido por todo o grupo. Todo mundo foi lá, abraçou ele, né? Quem assistiu o jogo viu que cada gol que eles marcavam, eles ou ofereciam para o Zé Roberto, que estava se despedindo, ou ofereciam para o Alberto Valentim, né? Depois da vitória contra o Botafogo, Felipe Melo tratou de elogiar o interino, que segundo o Camisa 30, resgatou uma amizade destruída anteriormente, né? Felipe Melo, que teve lá as suas desavenças com o técnico, não com o Valentim, né? mas com o técnico Cuca, acabou sendo afastado, depois voltou, ficou no banco de reservas e teve mais uma chance de jogar aí com o Valentim, né? Então ele disse o seguinte: acho que o Palmeiras é um grupo de amigos que foi destruído de certa forma, e o Valentim conseguiu resgatar esta amizade nossa dentro de campo. Essa amizade foi resgatada, disse lá o Felipe Melo. Que bom, né? Bom que ele está sendo prestigiado, o Valentim, né? Não sei, ainda não sei se ele aceitou ou não aceitou continuar no Palmeiras, mas possivelmente ele deve continuar assim no Palmeiras aí no ano de 2018, auxiliando o novo técnico, que é o Roger Machado. Então é isso aí do Palmeiras, hein? Juntos na web. E você, quem canta agora é Bob Marley, vem cantando pra gente This Is Love. Juntos na web, fica comigo por aqui. Love and treat you right.

por todas as regiões da cidade. No ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 33 veículos. Olha que o aumento foi significativo, hein? As operadoras dos sistemas local e estrutural das 8 áreas de atendimento do transporte público de São Paulo participaram da ação, uma parceria entre SP Trans e SP Urbanos. Sem custos para a cidade, que maravilha, hein? Isso significa que todas as regiões da cidade serão servidas pelos veículos iluminados. Daqui a pouco a gente passa mais detalhes, vamos dar também a notícia aqui de carreata, vamos falar sobre os passeios de ônibus iluminados, os horários que você pode pegar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso para você, tá certo? Juntos na web você, estamos ao vivo aqui pela Rádio Ônibus, e você que está aí ouvindo a reprise, né, do nosso programa, pode entrar em contato também, né? Não é porque você está ouvindo a reprise que você não pode mandar um WhatsApp pra gente. Manda assim, olha, 16 99182 1468, 16 99182 1468 é o nosso WhatsApp. Você vai mandar o seu recadinho pra gente, a gente vai anotar tudo que você falou, né? Ou se você mandar uma mensagem de voz, a gente vai soltar no ar pra você, tá bom? Durante a semana a gente prepara tudo e solta pra você a semana que vem. Se você tá ao vivo comigo, manda agora a sua mensagem pra mim, a sua mensagem de texto, a sua mensagem de voz. Se for por e-mail também é legal, é o nosso e-mail programajuntosnaweb@hotmail.com. E lembrando também que você pode entrar no nosso site www.radioonibus.com.br. Lá você encontra os podcasts dos nossos programas, dos programas O Giro de Notícias com Henrique Estrada e os podcasts do programa Juntos na Web. Tudo isso para facilitar a sua vida. Você pode entrar lá, ouvir quantas vezes, a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Tá bom? É bom demais, né? Estar aqui na companhia da Rádio Ônibus e também do programa Juntos na Web. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Esta é a radioonibus.com.br. E vamos agora para mais um destaque internacional. Vamos ver o que a gente vai falar. Vamos falar sobre a natalidade na Rússia. Qual é um caso interessante aqui, olha. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs incentivos à natalidade para evitar que o país veja sua população diminuir ainda mais. Uma proposta com viés eleitoral anunciada há 4 meses das eleições para o Kremlin. A situação demográfica da Rússia volta a ser preocupante, em primeiro lugar, por várias razões objetivas. Devemos relançar nossas políticas para promover a natalidade e reduzir a mortalidade, disse Putin ao anunciar o plano para reverter a tendência. Pela primeira vez em 5 anos, a Rússia perdeu mais de 100 mil pessoas em 2017. Os analistas alertam que isso é só o princípio de uma nova realidade que pode se estender até pelo menos 2025. Olha que interessante esses dados. Olha, a natalidade caiu mais de 11% e o país vive um novo buraco demográfico, como o que ocorreu na década de 1990, quando os nascimentos caíram vertiginosamente devido à pobreza, à alta mortalidade da população masculina e à insegurança. Então, como a gente sabe, um país não pode perder pessoas, né? Porque perde receita, perde trabalhadores, né? E o país deixa de crescer, o país para de progredir. Então essa é a preocupação do Putin, né? Do Putin lá na Rússia. Tá bom, gente? Vamos de música? Vamos tocar uma música bem legal. Vamos escolher uma música bem legal. Essa aqui eu mando pro Henrique Estrada, nosso diretor. Ele adora essa música. Quem canta pra gente? Carpenters. Yesterday Once More. Juntos na Web. Romantismo puro pra você. Songs when they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wonder where they've gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woo-woo still shines. Every shing-a-ling-a-ling that Juntos na Web, você cantou pra gente aí, né, Carpenters. Nossa, essa menina cantava demais, né? Lembrando pra você, relembrando aqui no Juntos na Web. Olha só, galera, vamos falar um pouquinho do Grêmio agora. O tricolor gaúcho lá de Porto Alegre sagrou-se tricampeão da Libertadores da América num jogo espetacular. O primeiro jogo aqui em Porto Alegre foi um jogo meio morno, né? Principalmente no primeiro tempo, o jogo ficou amarrado com os dois times, as duas equipes se estudando, né? Mas o jogo da volta, o jogo lá na Argentina, lá em Buenos Aires, foi fantástico. O Grêmio jogou muita bola, dominou o Lanús desde o primeiro minuto de jogo, né? E depois, no segundo tempo, mesmo com um jogador expulso, o Grêmio não se intimidou, não baixou a bola, jogou muito e venceu por 2-1 o jogo na Argentina, no placar acumulado, que tinha vencido aqui no Brasil por 1-0, o placar agregado ficou 3-1 para o Grêmio. Então o Grêmio tornou-se tricampeão, né? Havia sido campeão em 1983, 1995 e agora no ano de 2017. E um outro detalhe que coroa mais ainda essa vitória do Grêmio, né? Essa conquista do tricampeonato, é que o Renato Gaúcho, que é o atual técnico do Grêmio, ele é o único brasileiro a ganhar Libertadores como jogador, que ganhou em 1983 pelo próprio Grêmio, e como técnico agora em 2017. Então, parabéns pro Grêmio, parabéns aí a todos os torcedores gremistas, né, tricolores lá do Rio Grande do Sul, tricolores gaúchos, por essa vitória, essa conquista, né, gigantesca do time do Grêmio. Parabéns, gente, porque é muito gostoso. Primeiro que a gente é brasileiro, claro, né? A gente fica feliz quando um time brasileiro, aliás, os maiores vencedores da Libertadores estão aqui, né? No Brasil, né? Eu acho. Eu vou até pesquisar e daqui a pouco eu falo. Mas eu vejo tantos brasileiros ganhando Libertadores que eu acho que os maiores estão aqui, viu? Então a gente fica sempre torcendo. É um time brasileiro, não importa que time seja, eu pelo menos penso assim. Eu fico sempre torcendo para que o time seja campeão, né? E ainda mais ganhando, sendo campeão, como foi o Grêmio, com toda essa categoria, com toda essa capacidade que os jogadores do Grêmio mostraram, realmente nos deixa muito felizes. Parabéns mais uma vez, Parabéns para você, gremista, que está ouvindo agora a Rádio Ônibus aí, e parabéns a todos os gaúchos, nossos irmãos, né? Aliás, o mais argentino estado brasileiro, Rio Grande do Sul. Parabéns! Restaurante Lanchonete Cururu. Tem de tudo. Pratos do dia, prato feito, comerciais, porções, porções de fritas, mandioca, peixe, salame, provolone, carne seca, frango a passarinho, calabresa, tem de tudo. E a deliciosa feijoada às quartas e sábados. Feijoada especial do Cururu. Restaurante Lanchonete Cururu. Rua Desembargador Bandeira de Melo 311, em Santo Amaro. Restaurante Lanchonete Cururu. Lanches em geral. Coxinha, pão de queijo, croissant, bauru, esfirra, pizza em pedaço, salada de frutas, vitaminas, com água ou com leite, sucos, açaí, bolos, tudo isso e muito mais, é claro. Tudo muito delicioso. Restaurante Lanchonete Cururu. Tem Wi-Fi? Tem sim. Ligue 5685-1113. 5685-1113. Rua Desembargador Bandeira de Melo 311, em Santo Amaro, São Paulo. Restaurante Lanchonete Cururu. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, programa Juntos na Web. Quem canta pra gente é João Gilberto. Barquinho de papel. Vamos curtir? De boa. Eu daqui, você daí. Tudo bem com a gente, né? Tudo certo. Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai. Juntos na web e você. Estamos aqui juntinhos, né? Você daí, eu daqui, a gente levando o melhor da música pra você. João Gilberto cantou pra gente o Barquinho, essa música é linda, né? Muito linda, cantada pelo grande criador aí da Bossa Nova, o João Gilberto. E olha só, carreata, hein, gente? Nos próximos dia 9, 16 e 23 de dezembro, esses ônibus, né? Os ônibus que a gente falou agora há pouco aqui, os ônibus iluminados, né? Farão passeios gratuitos a partir das 19 horas, saindo da Praça Charles Miller, no Pacaembu, passando pela Avenida Paulista e seguindo até o Parque Ibirapuera, onde se encontra a Árvore de Natal. A viagem dura cerca de uma hora para um percurso de 9 quilômetros de extensão. Nos demais dias, os veículos estarão em linhas regulares, de acordo com a empresa em que eles operam, e será cobrada a tarifa normalmente para a viagem, tá? Os passeios nos ônibus iluminados são o seguinte, olha, datas 9, 16 e 23 de dezembro, horário 19 horas, início da viagem, Praça Charles Miller. Valor? Tem valor não, gente, é gratuito, tá bom? E o itinerário passa, sai da Praça Charles Miller, passa por diversas cidades, diversas avenidas, diversas ruas, Avenida Doutor Arnaldo, por exemplo, Avenida Paulista, né? Doutor Benedito de Campos, que é ali no comecinho da Paulista, Rua Joinville, Abílio Soares, Pedro Álvares Cabral, a Parque do Ibirapuera. Então imagina, gente, imagina, hein? Para você que vai fazer o passeio, vai lá, é bom passeio para você, tá bom? Para você que não vai passear, o simples fato de você ficar ali assistindo aquele ônibus todo iluminado passando, maravilha, né? Nossa, que presentaço aí ganha a nossa cidade. Parabéns, né, pela iniciativa, parabéns pela prefeitura, parabéns aí à SP Trans, né? Deixa eu só ler o nome aqui, que esse nome eu ainda não decorei. A SP Trans eu sei, né? SP Urbanos. Então, SP Trans e SB Urbanos e a Prefeitura de São Paulo por essa iniciativa. Juntos na web, curiosidade. Todos nós já ouvimos falar da Aurora Boreal, um espetáculo lindo com luzes e cores. Mas, afinal, o que é a Aurora Boreal? O Juntos na Web Curiosidade quer saber. Bem, explicando pelo lado da física, a Aurora Boreal é basicamente causada por elétrons e prótons, assim como por partículas alfa. A luz é produzida por meio da colisão que estes sofrem com os átomos da atmosfera do planeta, principalmente de nitrogênio e hidrogênio, que ocorrem normalmente em altitudes entre 80 e 150 km. As colisões emitem energias das partículas para o átomo atingido no processo de ionização, dissociação e excitação das partículas. Mas falando de uma forma mais simples, a aurora boreal é um fenômeno que ocorre em regiões polares do planeta, podendo ser visualizadas a olho nu ao final da tarde ou durante a noite, envolvendo muitas luzes coloridas e brilhantes. Isso acontece em decorrência do contato entre os ventos solares com o campo magnético da Terra. Em regiões próximas ao Polo Norte, é denominada Aurora Boreal. E quando acontece próximo ao Polo Sul, é denominada Aurora Austral, sendo em ambos os lugares mais comuns entre os meses de fevereiro, abril, setembro e outubro. Esse fenômeno, a Aurora Boreal, recebeu esse nome de Galileu Galilei em homenagem à deusa romana do amanhecer, chamada Aurora, e dos deuses, aliás, do deus grego, né, que representava os ventos nortes, Bóreas. Gostou? Semana que vem tem mais Juntos na Web Curiosidade. Até lá! Juntos na Web Curiosidade. Agora Beatles canta pra gente Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. McCartney, né? Paul McCartney, que já fez vários shows no Brasil, aliás, ele que adora fazer show no Brasil, fazer shows no Brasil. Paul McCartney cantou pra gente a música Yesterday, a música, né, que foi cantada, foi feita, né, foi composta por ele, por Paul McCartney, fez muito sucesso na voz dos Beatles, que o grupo que ele integrou durante alguns anos, né, junto com John Lennon, Paul McCartney, Harry e George Harrison. E ele agora canta solo pra gente, Yesterday, beleza? Maravilha, né? Gente, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos falar de esporte, só que agora a gente vai falar de um outro esporte. Vamos falar de uma luta que vai acontecer neste sábado, a luta do Zé Aldo, né? O Zé Aldo que vai tentar recuperar o cinturão. Você gosta de UFC? Então presta atenção, olha. Foi um novo José Aldo que chegou a Detroit na última terça-feira para enfrentar Max Holloway no evento principal do UFC 18 do próximo sábado, né? Durante entrevista ao programa Revista Combate, o ex-campeão peso pena mostrou um bom humor e uma leveza incomuns nos últimos anos de seu reinado. O lutador Manawara empolgou até os entrevistadores ao comentar como reencontrou a vontade de lutar durante uma temporada de treinos de boxe nos Estados Unidos este ano. Ele que esteve nos Estados Unidos treinando boxe, né, pra, segundo ele, ele treinou para pegar aquela leveza, aquela coisa de esquiva, né? Então tá aí o Zé Aldo que vai enfrentar então o americano que tirou o título dele, tirou o cinturão dele, e agora ele vai tentar recuperar o cinturão. Eita, vamos ver como é que vai ficar essa luta, hein? Como dizem por aí, ó, vai pegar fogo esse combate do Zé Aldo, meu Deus do céu. Vamos nessa. Juntos na web, você. Vamos começar de novo aqui, que deu um probleminha aqui no nosso áudio, né? Então a gente vai começar de novo, né? Juntos na web e você, vamos lá. Charme Way Cosméticos, cuidando da sua beleza. Linha completa de cosméticos e produtos para tratamento estético e massagens, femininos e masculinos. Seja um consultor ou uma consultora dos nossos produtos. A Charme Way Cosméticos fica na rua Manuel Borba, número 110, sala 3, Largo 13 de Maio, em Santo Amaro. Visite o nosso site www.charmeway.com.br. Charme Way Cosméticos. Juntos na web e você, fica com a gente, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Vou dar mais uma dica para você, se você quiser se comunicar conosco, gente, olha, é muito fácil. O nosso WhatsApp é o 16 99182 1468, 16 99182 1468. O nosso e-mail, programa Juntos na Web, é @hotmail.com. Ou você pode curtir todas as nossas páginas sociais no Facebook, no Google Mais e também no Twitter, né? Para isso basta você digitar a hashtag OuçoJNW. Você vai ver todas as nossas postagens lá, vai poder deixar um recadinho pra gente, vai poder pedir a sua música, tudo isso para você ficar bem à vontade aqui no Juntos na Web com a gente, tá bom? Quem canta pra gente agora? Os Novos Baianos. Os Novos Baianos. Vamos recordar aqui, olha, na cadência do samba. Juntos na web, você. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Sei levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da Aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de banda, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de banda, na cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Eu sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades de Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades de Aurora. Quero morrer numa batucada de banda, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de banda, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de banda, na cadência bonita. De bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba. Foi então os Novos Baianos cantando pra gente nessa voz aí. Vocês conhecem essa voz? Essa voz é da Baby do Brasil. Antes ela era Baby Consuelo nessa época aí, cantando pra gente os Novos Baianos na cadência do samba. Gente, vamos de momento de humor agora, né? Quem vai contar uma piada pra gente é ele, Zé da Gávea. Chega mais, Zé! Ora sim! É hora de humor juntos na web. Hoje, com o Zé da Gávea. Rapaz, mas se eu contar, ninguém acredita. Você sabe que o meu primo, o João Fuinha, ele mora lá em Governador Valadares, lá em Minas Gerais. E ele veio me visitar, né? Veio conhecer o Rio, que ele não conhecia. E ele é muito mão de vaca. Eu nunca vi um cara tão mão de vaca que nem ele. Sabe aquele cara que faz o buraco na parede pra assistir a TV do vizinho só pra não ter que comprar uma? Pois é, ele veio pro Rio de Janeiro, veio me visitar, né? Aqui no Meier. E desceu no aeroporto, né? Desceu do avião, desceu no aeroporto, chamou um táxi e falou pro taxista, falou, escuta, quanto que você cobra para me levar aqui do aeroporto até a casa do meu primo lá no Meier, né? Perguntou para ele, né? Aí o taxista falou, olha, escuta, eu cobro R$30. E ele falou, ah, e quanto é que você cobra para levar as minhas malas, né? Tem um monte de mala, o taxista falou, não, você coloca tudo aí no porta-malas que eu levo para você. Pelas malas eu não cobro nada, de graça. Ele falou, é mesmo? Então você faz assim, você leva as malas que eu vou a pé para casa do meu primo. Foi aí então o nosso momento de humor aqui no Juntos na Web. Galera, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Semana que vem estou de volta. Na terça nós temos aqui, eu estou aqui na produção e estou dando as minhas pitadas aqui no Amor à Terra com os nossos amigos JP e o Paulo César, né? E estarei de volta na quarta e na quinta com o Juntos na Web. Para você que está ao vivo comigo, fique agora com o giro de notícias. Agora não, né? às 8 da noite. Às 8 da noite você fica com um giro de notícias. Você que está aí com a nossa reprise, tem na sequência o programa, a reprise também do programa Amor à Terra. Gente, fui, forte abraço para todos, fique com Deus e até a semana que vem. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm colder. Hey, in my life, there's been a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. Around me, I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me.